ofuscas demais. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas vogando a vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme. Os que lá ficaram em dias cinzentos, descanso eterno lá encontraram. E mais que uma onda, mais que uma maré, tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé. Mas fugando a vontade, rompendo a saudade, vai quem já nada teme, vai o homem do leme. Eu tô tão entretido, tô tão facinha que empreste. Eu tô assim, eu tô assado, eu tô tão bem em todo lado. E quase sempre eu tô assim, meio a leste. Porque eu tô 38 a norte, sim, eu tô novo oeste. Lisboa, mais um dia. Foi tocada pela mão divina do Criador. Chegada à longitude nova, há um destino que prova. Em todo o mundo não há sítio melhor. Lisboa é das cidades a que deixa mais saudades, mais que Atenas, Londres ou Budapeste. Para mim Lisboa é superior. Lisboa, meu amor, a minha estrela, a minha esfera celeste. Lisboa assim, Lisboa assado, capital em todo lado, a dividir o mundo em leste e oeste. Lisboa, 0 graus a norte, sim, 0 graus a oeste. Lisboa, Lisboa, 0 graus a norte, sim, 0 graus a oeste. Lisboa, no centro do mundo, 0 graus a norte, 0 graus a oeste. Canal 1. Põe os teus braços à volta de mim. Leva-me a um cinema de sessões contínuas, onde não haja princípio nem fim, mas apenas nós. Põe os teus braços à volta de mim. Vamos provar a noite dessas avenidas, onde não haja princípio nem fim, mas apenas. Me.

ramo.